Este ano, como é nossa tradição, nós desenvolvemos sempre um tema que seja próximo das populações, nomeadamente aqui da Zona Beirã, e neste ano vamos fazer o desenvolvimento da vida de João Brandão. João Vítor da Silva Brandão, era o seu nome completo, nasceu em 1825. Ou perto dessa data, não há algumas discrepâncias entre autores que colocam entre 1825 e 1827. Nasceu em Midões e a sua vida desenrola-se em grande parte por toda esta região Beirã. É um homem sem dúvida importante para esta região e para a sua população. Marcou decididamente toda uma geração que ou o idolatrou ou o demonizou, e foi um homem que viveu segundo os seus princípios, alguns moralmente questionáveis, segundo os nossos padrões de hoje em dia. O nosso trabalho vai passar então por desenvolver pequenos apontamentos da sua vida, os mais importantes, passando também por dinamizar um ambiente social que poderia caracterizar a época, entre os cartistas e os setembristas, sendo que o João Brandão seria apoiante da facção setembrista, mais liberal, nós agora chamaríamos mais de esquerda, contra os seus primos de Midões, que apoiariam a facção cartista, que será mais conservadora. Ou seja, mais de direita, neste momento.